sou comum, porque não sou mais um, porque tenho de carregar a cruz. Porque lutar contra gigantes, porque matar ursos e leões, porque sonhar dentro de uma prisão, mas me escolher e não vou desistir. Eu vou abraçar teu reino com toda a força que há em mim. Me ungiu e teu espírito está em mim, e a minha geração espera por mim, e a minha geração espera por mim. Toda força que há em mim me ungiu, e teu espírito está em mim, e a minha